Não deixa a galera parar de dançar. Não deixa a galera parar de dançar. Não deixa a galera parar de dançar. Pau na máquina, DJ. Sangue bom, o seu amor eterno é a nave do som. Ele é rubi de coração. Quando chega na festa, ele bota na pressão. Ele quando chega, sacode o baliteiro. É líquido gás, é dos passageiros. Ele quando chega, sacode o baliteiro. É líquido gás, é dos passageiros. Ele quando chega, sacode o baile inteiro.